Saudações, amigos. Eu sou o Lucas Cabreiro. Eu sou a Tana Mello. E eu sou o Matheus Botura. E esse é o Cineclube Junta 7. E no Cineclube Junta 7 nós trazemos a cada 15 dias um sendo por escolha da gente aqui dos participantes fixos do podcast e o outro por escolha do público. O Cineclube Junta 7 faz parte dos podcasts do Junta 7, que temos esse e também o JuntaCast. Então, se você quer acompanhar os nossos podcasts, assina o nosso feed, acompanha a gente pelo SoundCloud ou pelos agregadores de podcast, Podflix e YouTuner. E se você acompanha a gente pelo iTunes, vai lá, dá 5 estrelinhas, comenta, a gente fica muito feliz com o seu comentário. E o bacana dessa semana no Cineclube Junta 7 é que a gente vai fazer as coisas um pouco diferentes, porque temos a presença do nosso padrinho Jotinha, Murilo Rosella, bem-vindo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma honra estar aqui participando junto com todo o pessoal aqui do Junta 7. É isso aí, o Murilo tá aqui com a gente porque ele é um dos nossos padrinhos Jotinhas, ele acredita no poder do Junta 7 e contribuiu com a nossa campanha do padrinho. Lembrando que, como que funciona o padrinho? Você vai lá, contribui com qualquer valor a partir de R$1 por mês para receber recompensas, como o grupo no Facebook e WhatsApp, só com os padrinhos e com os colaboradores do Junta 7, e também participar de um dos nossos podcasts. Olha que sensacional, igual o Murilo tá fazendo hoje, participando de um dos nossos programas. Então, se você quer ser um padrinho Jotinha, acessa padrinho.com.br/junta7. Essa semana, além do Murilo, a gente agradece bastante o apoio de Marilene Melo e André Cabreiro. Muito obrigado a vocês e vambora, porque essa semana quem escolheu os filmes foi a Watana Melo. Watana, qual filme você trouxe pra gente? E nessa semana eu escolhi o filme Um Contratempo, que é um filme espanhol dirigido pelo Ório Paulo. E o outro filme foi sugestão da nossa ouvinte e leitora, Caroline Santo, que mandou pra gente pelo Facebook o filme de 2016, dirigido pelo Julien Rambaud, que é Bem-vinda Marly Gaumont, um filme francês. Pela primeira vez na história do JuntaCast, a gente vai ter dois filmes que se passam na Europa, nenhum filme americano, pela primeira vez na história do Junta 7. Isso é muito bacana. Lembrando que este podcast contém spoilers desses dois filmes, portanto, ouça com cuidado. A gente vai começar agora com Um Contratempo e depois falamos sobre Bem-vinda a Marly Gaumont. Bom, Um Contratempo, ele traz a história do Adrien Doria, que é um empresário que tá com um negócio a todo vapor. Tem uma bonita esposa, que acabou de ter uma filhinha. E ele também tem uma amante, então ele tá super bem com os dois casos. Só que do nada ele desperta num quarto de hotel, depois de ser atingido na cabeça. E ele encontra a sua amante morta no banheiro, coberta por dinheiros. O quarto é trancado por dentro e por fora. E não tem nenhuma maneira de alguém ter feito isso e entrado e saído do hotel. E tudo que ele construiu profissionalmente tá desmoronando. Então ele recorre à melhor advogada de defesa da Espanha, que é a Virginia Goldman, e eles tentam descobrir o que realmente aconteceu na noite anterior. Se é que ele matou a amante dele e tem um outro caso envolvido. No Contratempo, a gente vê uma reviravolta gigantesca e no final a gente consegue enxergar um plano de vingança muito bem estruturado. Eu queria a opinião de vocês, tipo, se vocês acham que a vingança é um prato realmente que se come frio e se a vingança do Sr. Garrido fez jus ao que o Adrien fez ao filho dele. Eu acho que o mais legal de O Contratempo, parte respondendo a sua pergunta sua, é que ele trata muito do privilégio que, no caso, o personagem do Mário Casas, o Adrien Doria, ele tem. Privilégio que ele tem por ser uma pessoa bem sucedida. Se a vingança dele foi algo... Se a vingança do Tomás Garrido contra o Adrien foi algo grande demais para o crime que cometeu, eu acredito que não. Foi na medida certa. Mas eu acho que na história em si, o contratempo e a vingança que o Tomás e a esposa dele fez contra o Adrien, não foi só com relação à morte do filho dele. Ele quis na vingança dele colocar muitas outras lições. Tanto é que se fosse só a questão do filho dele, ele teria chamado a polícia, teria prendido e pronto, acabou. Mas não, ele queria ir muito mais além, provar pro Adrien que a visão que ele tem de mundo, de usar as pessoas da forma como ele usa, tá bem errada. Não sei se vocês acompanham um pouco esse meu raciocínio com relação a que é um filme que não trata só de vinganças. Sim. É, eu acho que, assim, por exemplo, essa vingança que o Tomás Garrido, ele preparou em torno para vingar a morte do filho dele contra o Adrian Doria, né? Na verdade, ele teve que planejar toda essa vingança porque, não simplesmente porque era só ele chegar na polícia e pronto, vingava a morte do filho dele e pronto. A questão é que a polícia mesmo não estava colaborando com o caso da investigação. Até porque Adrian Doria era um empresário muito poderoso. Tanto é que no roteiro, no que se passa durante o filme, ele ganhou um prêmio como o homem do ano, devido a todas as conquistas da empresa em que ele trabalha. E por Tomás Garrido se ver à mercê de pessoas tão poderosas que poderiam manipular um crime e até mesmo deixar o filho dele como um criminoso ao invés de uma vítima, ele passou a correr atrás e planejar uma forma de vingar isso e fazer justiça com as próprias mãos, já que a polícia não era capaz disso e não estava colaborando. Por mais que a vingança, que nem o Lucas falou, talvez não seja o fio condutor desse filme, pelo menos pra mim foi isso que deu vida ao filme. Assim, quando eu tava assistindo ao Um Contratempo, o filme tava monótono, tava aquele vai, não sei o que tem, o cara tentando se inocentar do crime, foi. Pra mim, a grande virada foi a partir do momento que a Laura, que é a personagem da Bárbara Lenny, ela quebra o carro e ela se encontra com o Tomás Garrido, que é o pai do menino que morre, e a mãe dele, que eu não achei o nome. Mas a partir daquele negócio, fala, opa, temos alguma coisa aqui. E a partir daí que começa a andar o filme. Se não, sabe, pelo menos pra mim, não tá funcionando. Se é justo, acaba sendo justo, sabe? Porque teve um acidente e morreu o filho do cara. Em vez deles fazerem o que seria o certo, de falar pra polícia, porque não foram eles que mataram o menino, foi realmente um acidente, porque o cervo passou na frente deles na estrada e acabou gerando um acidente. Então, a chance de ter implicações legais pra eles eram pequenas, eu acho, porque não tem como ser culpado por causa disso. Só que aí criou-se que o menino toda essa... nem morto tava também, né? Exato. É. Aí criou-se toda essa manipulação, todo esse jogo que só depois, no final, a gente descobre que o que aconteceu é certo. E aí eles meio que se... nesse negócio de não contar, de falar que, ó, o menino morreu, querendo ou não, que nem o Garrido, quando ele se encontra com o Adrian, mais pra frente do filme, ele fala que só queria encontrar o filho dele pra poder sepultar e ter paz. E nesse jogo, acabou tirando toda essa paz daquela família, sabe? A mãe é internada, o pai fica trelela na cabeça, por isso que planeja isso. Então, pensando, vamos pôr assim, na forma mais nua e crua do código de Hammurabi, do olho por olho, dente por dente, o Garrido, ele descobriu, ele tinha as dúvidas dele, foi juntando provas pra ter certeza de que foi o Adrian que fez aquilo e pagou na mesma moeda, só que de um jeito diferente. É que tem que também ver que se a lei que a gente tem hoje em dia, que entende por lei, não funciona pra um cara como o Adrian, então o código de Hammurabi funcionaria. Porque tá, é legal o plano de vingança, mas não é o certo a se fazer por aí, tá? Se você tem algum desafeto com alguém, você não tenta se vingar da pessoa. Destrói a vida dela. Não estamos incentivando. É. Só o filme, faz de conta. Então mostra como isso. Já que o cara, ele não respeita as instituições porque ele se acha acima dela, então vamos atingi-lo da forma como ele não tem como se esconder, que é o olho por olho mesmo. Só que aí o filme, ele tem essa reviravolta que mostra que o Adrian realmente, ele é o culpado por tudo. Ele realmente matou a amante, ele realmente foi a força motora por trás de todo o plano pra ocultar o acidente que matou o Daniel Garrido, filho do Tomás. Não, e no fim ele mata mesmo o Daniel, né? Ele mata mesmo o Daniel. Porque o menino tava vivo. Eu já desconfiava. Quando mostrou a primeira vez todo o plano dele enfiando o menino no porta-malas e jogando ele no rio, eu falei, putz, na hora que ele vai empurrar o carro, ele vai ouvir o menino bater porta-mala pra indicar que ele tá vivo. Porque não é possível um acidentezinho daquele, o cara já morrer. Não sou expert em acidentes, mas de carro, mas é um acidente bem básico. Não, mas o menino, ele bate de carro sem cinta. A chance de ter dado alguma coisa é grande. Mas eu na hora que eu vi eles enfiar o menino no porta-malas, eu já falei, pronto, quer ver que ele vai ser parado por alguém e o menino vai começar a se mexer no porta-malas? Eu já pensei isso daí. É, clichê, né? Não, a parte que eu achei que ia dar muita merda foi a hora que ela saiu com o carro da casa do Sr. Garrido e ela ajeita o banco, o volante, o retrovisor, tipo, indica claramente que ela não estava dirigindo o carro. Em vez de fazer isso depois, mas não, ela vai fazer tudo na frente do cara. É, nesse momento... Você nem pensa, né? Ela foi burra em duas situações. Na do celular, que caralho que não colocou aquele negócio no silencioso, no vibratório, tanto faz. E esse negócio do carro. Se ela não tivesse deixado o celular dele lá, tocando, e eles acharam o celular, e nem esse negócio do banco, tudo teria dado certo, entendeu? O menino tinha escapulido da face da terra. Esse momento da casa, quando eu tava assistindo, nossa, esse momento do celular, principalmente, eu achei mais muita burrice da parte dela, muita burrice. Até porque a mãe vai telefonar pro celular do filho, aí mostra uma cena que ela lembra que o celular dela tá no bolso do casaco dela, né? E ela sai do recinto, ela vai pra sala. E aí o celular começa a tocar, ela se desespera e coloca embaixo de uma almofada no sofá. Aí os pais que estão lá na cozinha, eles ouvem o barulho do celular e vão pra sala e perguntam pra ela: você ouviu algum barulho? Ela falou: não. Tipo, era muito mais fácil ela pegar, falar: não, eu ouvi, acho que veio aqui do sofá. Pronto. Não, ela fez de uma forma que pareceu muito suspeita. A parte do carro também levanta um pouco de suspeita, mas aí eu acabei pensando: pô, ela tava lá esperando na estrada, às vezes tá cansada, ajustou o banco pra ficar um pouco mais confortável, pra esperar alguma coisa e tal. Mas essa parte da sala eu achei demais. Uma coisa que eu dei graças a Deus que o filme não seguiu por esse caminho, que ele é um filme cheio de reviravoltas, mas eu, por um momento, eu achei que toda a história de ser o Tomás, o pai do Daniel, o assassino da Laura e por aí vai, daqueles últimos 40 minutos do filme, eu percebi que, tipo, era uma possibilidade realmente ele ter sido culpado pelo assassinato. E aí eu falei, mano, o filme ele não vai dar a solução mais óbvia do mundo, mas a gente também eu não... tinha comprado. Eu já tinha comprado a história de que ele era o culpado do assassinato da Laura. Eu já tinha comprado a história pra caramba. E aí deu essa reviravolta aí. Eu achei que foi uma decisão bastante esperta do roteiro. Mas vocês acham que... Agora eu vou dificultar um pouco. Vocês acham que o filme ele tem muito dessas reviravoltinhas assim, e nesse processo pode acabar escondendo algumas falhas assim de um roteiro bem mais preguiçoso, umas atuações mais fracas? Porque aquilo, às vezes o filme ele tem tanta reviravolta, tanto plot twist, que acaba mascarando os problemas de roteiro. Vocês acham que pode ser o caso do Um Contratempo? Eu acho que não. Eu acho que as reviravoltas meio que prendem a atenção de quem tá assistindo. Graças às reviravoltas que eu continuei, que eu não achei que o filme era ruim, entendeu? E eu acho que também não esconde atuações ruins. Aí é sua parte, você que é especialista nisso. Então, nossa, muito especialista. Foi, na verdade, uma questão minha, porque eu não consegui ver falhas no filme, nessa questão mais de roteiro, mas eu não acho ele um filme nota 10, digamos assim. Ele não é filme perfeito. Eu quis fazer essa pergunta justamente por uma dúvida minha. Eu não reparei nenhuma falha. Será que é porque ele tem tanto disso daí, das reviravoltas, das idas e vindas temporais, tipo do flashback que mostra um outro flashback, que vai e volta, avança no tempo, volta de novo, aí apaga tudo aquilo lá pra falar que foi algo completamente diferente? E aí eu fiquei nessa dúvida, será que tudo isso daí, todos esses maneirismos não acabou fazendo o filme parecer um filme impecável? Esses aspectos, foi mais por isso essa minha pergunta. Não senti tanto assim os problemas de roteiro. Eu acho que ele pega uma história fácil, uma história bem batida, que é do cara que tá com a amante e aí acontece uma coisa com eles que eles precisam fazer algo fora da lei pra encobrir o caso deles. Isso daí é uma história clássica, mas a forma como o filme desenvolve isso daí faz ficar interessante. Uma pergunta, eu não sei se o Murilo já assistiu, mas foi só eu que reparei uma vibe muito garota exemplar nesse filme? Não sei se era fotografia, atuação... É, parando pra pensar, tem uma... Eu acho que até o roteiro acaba sendo semelhante em certos momentos. Que nem você falou de não conseguir ver problemas tão explícitos assim no roteiro. Eu acho que o grande mérito do filme é isso, sabe? A partir do momento que o negócio engrena, ele faz você ficar tão aficionado por o que tá acontecendo, se vai acontecer assim ou assado, que você se prende tanto que não consegue... desviar o seu olhar para uma coisa mais técnica, sabe? Você quer saber quem que matou a Laura, quem que matou o Daniel, e você fica aquilo meu Deus, eu preciso saber. Então, acaba ficando um pouco em segundo plano isso. O que eu achei muito interessante, até a respeito disso, do roteiro, na minha singela opinião, eu acho que não, cara. Até porque eu gostei muito do roteiro, e o que uma coisa que mais me chamou atenção nesse filme é o que se passa na entrevista e na conversa, o bate-papo que tem ali entre a Virginia Goodman e o Adrian Dória. Na verdade, eu percebi que ali, conforme vai passando esse bate-papo, a gente percebe que, na verdade, um estava testando o outro ali. Lógico que depois a gente descobre que, na verdade, ele não era Virginia Goodman, e sim a mãe do filho que foi assassinado. E isso eu achei sensacional. Eu achei sensacional por se pensar no lugar dela, se pensar ela estando ali de frente com o cara que matou o filho dela, ela tendo que controlar todas as emoções dela, o conhecimento e que ela tinha que passar e fazer o Adrian Dória confiar nela, a ponto de contar tudo o que aconteceu. E ainda tem um ponto mais próximo do final, mais próximo do final desse bate-papo, em que Dória ele confessa tudo, inclusive falando que o filho, o garoto, ele estava vivo. E isso dá pra perceber que chocou ela na hora. Tanto é que ela mudou completamente o aspecto e começou a chamar ele de... Ela acabou perdendo um pouco o controle. Aí ela começou a insultar o Adrian Dória. Só que daí depois ela se reteve. E usou a desculpa de que estava testando ele, falando que a acusação iria tentar fazer isso com ele. Então eu percebi que ali houve esses tipos de jogos, né? E eu achei isso sensacional. Eu achei que o filme, a maior parte do filme, ele se passou nesse bate-papo, e no final, teve um final assim que eu, sinceramente, na primeira vez que eu assisti, eu não esperava, não queria esperar aquilo. Então eu achei muito bacana. Uma coisa que eu percebi é que esse é um filme que ele desvia de muitas... De muitos problemas em potencial, porque ele é um filme que quebra muito a expectativa, sabe? Tipo, teve um terceiro assassino que não é o Tomás, não é o Adrian, é alguma outra pessoa, sei lá, um cara que é contra a fusão da empresa que o Adrian trabalha, que é o assassino da Laura. Aí depois quebra essa expectativa e fala que é o Tomás. Aí depois quebra de novo essa expectativa e fala que é o Adrian. Ele é um filme que ele quebra muito expectativas, e uma coisa que todo filme precisa tomar esse cuidado é que quando ele adia demais as expectativas, quando ele quebra demais o que você espera, quando ele demora muito pra dar uma resolução, mais ele tem a necessidade de dar uma resolução à altura. Porque, sei lá, se a gente pegar um clássico exemplo que a gente tem é Lost. Eu sei que a gente tá falando de cinema, mas eu vou trazer Lost aqui. Se você não assistiu Lost, cuidado com o spoiler. Mas a história deles na ilha, que durou 6 temporadas, o mistério de por que eles estão perdidos naquela ilha depois do acidente de avião, são resumidos na seguinte frase: eles estavam todos mortos o tempo inteiro. Eles criaram todo o mistério pra falar que o cara tá morto. Então, um contratempo, ele poderia ter muito bem esse problema de criar todo um mistério pra não dar uma resolução à altura. Vocês acham que mesmo a resolução do cara... eu acho que a resposta vai ser um pouco repetitiva, mas tudo bem. Mas vocês acham que a resolução de ser o Adrian, o culpado de tudo, ela foi satisfatória pra tudo que o filme construiu? Ou gerou muita expectativa pra uma pouca recompensa? Então, mesmo gerando uma expectativa muito grande, porque a gente acaba embarcando em diversas possibilidades de quem acabou sendo o assassino no final das contas, a maneira com que o filme foi conduzido até chegar no Adrian como o assassino mais óbvio com potencial, acabou não sendo decepcionante. O mérito que o filme tem é que, nem você falou, a história é batida, só que eles conseguiram dar um desfecho bacana. E é louvável quando um filme pega isso e consegue inovar mesmo dentro de um negócio simples, sabe? Pegando um outro exemplo de filme, que vai concorrer ao Oscar, inclusive, que foi o Lady Bird, o filme é um filme sobre um drama adolescente, problemas que a adolescência tem. Só que quando você assiste, você vê que parece que eles fazem isso do jeito certo. E o contratempo, ele tem muitos méritos por causa disso. Então, falar que, poderia perder peso e dramaticidade porque o Adrian é o assassino, pelo menos eu não vejo como grande problema. É que, eu acho que sim e não. O Adrian, ele era o principal suspeito desde o começo, e a secundária era a amante. Só que desde o começo a gente via que as ações, quem era a cabeça cabeça era ela e quem era o medroso era ele. Só que ele tinha medo porque ele tinha culpa. E no final, eu acho que isso foi satisfatório porque tudo meio que se resolveu e teve a vingança em cima dele, entendeu? Por isso que foi satisfatório. Eu acho que o final, pra mim, foi o mais, tipo, boom do filme, tanto pela atuação da mulher, porque você não compararia a mãe do Daniel Garrido com a advogada que tava lá. Jamais passaria pela cabeça de quem tava assistindo, porque eram personagens totalmente diferentes, a mãe parecia muito frágil, doce, lá era uma mulher, tipo, forte, que peitava ele mesmo. Aí foi o boom, e... Eu acho que também não, eu acho que não foi um problema isso, por mais que foi um filme que realmente a de hoje gerou bastante expectativa, sempre mudando, tentando mudar a forma de pensamento de como aconteceu o crime. Eu acho que foi bem isso que a Watana falou, teve um começo, foi apresentando de que a amante do Adrian Doria, ela era a cabeça, e o Adrian Doria ali mais ou menos uma pessoa mais passiva, que estava apenas colaborando e coagindo. E só que no final isso, numa outra perspectiva apresentada pela suposta advogada, que era a mãe do filho que foi assassinado, foi percebido que era mais compreensível que o Adrian Doria na verdade fosse esse total monstro que foi, tanto é que foi descoberto, ele se mostrou no final um verdadeiro monstro. Eu achei bem satisfatório na minha humilde opinião. Uma última questão é que, não uma questão, mas só levantar essa bola aí que eu quero que vocês me ajudem a complementar, mas eu acho que dos 3 filmes espanhóis que a gente viu no Cineclube até o momento, tá certo que o Relatos Selvagens é argentino, mas tudo bem, que foi o Relatos Selvagens, é o Clube de los Incompreendidos e o Um Contratempo. Eu acho que o Um Contratempo é o que tem as melhores atuações. Primeiro porque é um filme que exige uma atuação bem feita, bem conduzida, bem competente, em comparação aos outros dois, que era mais comédia, era mais leve, não necessitava tanto assim de uma atuação mais parruda. Mas eu acho que Um Contratempo tem uma das melhores atuações que eu já vi na questão de filmes estrangeiros. Não que eu seja um grande consumidor de filmes estrangeiros, mas ao menos pra mim, tá disparado. Eu fiquei de cara com a atuação do Mário Casas como o Adrian Doria, porque ele consegue trazer aquele olhar do cara que tá arrependido, que tá só sendo vítima do que tá acontecendo à volta dele. E ainda assim, quando tem aquela reviravolta de mostrar que ele é realmente o culpado de tudo, aquele olhar frio que ele transmite é muito bacana, sabe? Eu acho que ele e a Ana Wagner, que faz a Virginia Goodman, a esposa do Tomás, eles foram os melhores, assim, em atuação do filme disparados. Olha, seguindo o mesmo conceito, eu vou estender pra Bárbara Lene, que é a Laura, que assim como o Mário Casas, ela conseguiu fazer os dois, pelo menos pra mim, ela conseguiu fazer os dois pesos da balança. Ao mesmo tempo que ela conseguiu fazer aquela mulher forte, decidida, que ia encobrir o assassinato, depois a gente vê ela fazendo aquele papel dramático, ela tá no crise de ansiedade, perdendo o cabelo, não sei o que tem. Realmente, quando a gente compara os 3 filmes em língua espanhola que a gente assistiu, esse se destaca, sabe? Porque um era um filme adolescente, a gente não espera tanto de adolescente, um outro era um filme que tinha muito, pequenas histórias dentro dele, só que esse foi o primeiro que foi um filme adulto, um filme conciso e que teve um espaço para os atores realmente trabalharem, se desenvolverem. Então, eu acho que é isso que impressiona. Até mesmo a figura do Tomás Garrido, do José Coronado, que é o ator, sabe? Você vê a dor do pai que perdeu o filho tentando recuperar, tentando saber o que aconteceu com ele, indo atrás do cara. Então, realmente, em questão de atuação, eu sou obrigado a concordar com o Lucas. José. Eu gostei bastante da atuação da mãe do filho ali, é o Ana Wagner, acho que é isso, não sei pronunciar, mas eu gostei muito da atuação dela justamente pela situação e papel que ela tem que se enfrentar ali, estando de frente com o assassino, né, tendo que controlar as emoções ali, e eu achei que foi muito bom. E teve que atuação atuar por baixo de maquiagem também, né? Sim. A maquiagem foi muito boa, exatamente. A atuação dela foi tão forte que eu até cheguei a brincar no grupo que ela parecia Meryl Streep atuando. Talvez seja uma comparação exagerada, errado da minha parte? Talvez, mas muito pela questão do visual também. Que nem ela era uma mãe que tava usando uma máscara, uma maquiagem, e realmente, se você parar pra fazer uma comparação estética, ela parecia muito o personagem da Meryl Streep em O Diabo Veste Prada. E ainda assim era uma mulher forte, empoderada, que era aquela advogada que nunca tinha perdido um caso e ia se aposentar com um outro caso gigantesco. Então, eu acho que a comparação, por mais bobinha que seja, vale a pena ser comparado. E a gente já debateu bastante sobre um contratempo. Vamos agora para as nossas considerações finais e nota de 0 a 10. Watana? Olha, eu me surpreendi muito com o filme. Na época, eu assisti, porque tava bastante gente falando sobre o filme, falaram que era um suspense muito bom, que prendia muita atenção. E como todos os suspenses que eu vinha assistindo tinham me decepcionado, eu dei uma chance pro filme. Me surpreendi e gostei muito. A nota que eu dou pra ele é 9. Eu não vou acompanhar o Watana no 9. Na verdade, eu não sei que nota eu daria pra ele. Eu vou dar um 7. Ele é um filme bacana, mas meio que me incomoda isso dele querer ser inteligente demais, dar muita reviravolta e por aí vai. Eu acho que às vezes reviravolta demais cansa tanto quanto reviravolta de menos, quanto aquele filme Protocolar. E eu acho que no caso do Um Contratempo, ele poderia ter dado uma encurtada na duração dele. Apesar dele ser um filme curto, de 1 hora e 46, ele poderia ter dado uma encurtadinha assim, pra ser um pouco mais ágil. Embora as idas e vindas temporais acabem trazendo esse dinamismo e agilidade pro filme. Mas eu acho que uma duração um pouquinho mais reduzida do filme seria mais interessante, pra não ficar tão maçante toda hora uma reviravolta, toda hora uma reviravolta, pra no fim ser a solução mais óbvia, que é o próprio cara que tá sendo perseguido ser o culpado. Mas é um excelente filme, vale a pena você assistir. Se você quer um filme pra se divertir, mas também pra pensar, sabe? Ele é um filme divertido, gostoso de assistir, mas que não te trata como estúpido. Um filme muito inteligente na forma como ele é conduzido. Então, isso é bacana pra ele. Um 7 tá de bom tamanho, gente. Eu sei que o Atena tá me odiando agora, mas um 7 tá de bom tamanho. Gostei muito do filme também. Eu tive a oportunidade de assistir ele duas vezes, então eu acho que na segunda vez que eu assisti, eu prestei atenção em alguns outros detalhes que passaram talvez despercebidos na primeira vez que eu assisti. Mas eu daria uma nota 8 pra ele. Eu acho uma nota 8 bem agradável e de um bom tamanho pra um filme dele. Até porque me agradou muito o roteiro e a história que o filme se passou. Não acredito que uma nota maior seria boa pra ele, até em respeito a alguns outros filmes que possuem uma estrutura, possuem uma interpretação e roteiro bem melhores. Mas pra um filme desse porte, acredito que uma boa nota, e 8 tá de bom tamanho, na minha opinião. Bom, eu não sou o maior filme. Eu não sou o maior fã de filmes que fazem tanto esse jogo de regressão de cena, desse vai e vem de história, mas o jeito que Um Contratempo fez acabou me funcionando. O maior problema pra mim é que ele demora muito a deslanchar, sabe? Ele vai deslanchar lá perto de uma hora, mais a metade do filme fica nessa lenga-lenga, nesse vai e vem que não sai de lugar nenhum, e talvez esse tenha sido o ponto que mais me incomodou. Então, é um filme muito bom, eu gosto bastante do cinema espanhol, mas eu vou acompanhar o Lucas no 7. Um Contratempo, filme de 2016, dirigido pelo Oriol Paulo, recebeu média 7,75 aqui pelo Cineclube. Razoável. Ah, sim, tá bom. Dá pra passar de ano. Então, e quais são seus comentários sobre Um Contratempo? Manda aí pra gente, ou então pelo e-mail juntacast@gmail.com. Fala também qual filme você quer ver aqui no Cineclube Junta 7. A gente vai botar na nossa listinha pra fazer o sorteio, sempre ao fim de cada programa. A gente vai falar agora sobre Bem-vindo a Marley Gaumont. Bem-vindo a Marley Gaumont conta a história do Dr. Seiyolo Zantoku. Ele é um médico que acabou de se formar no curso dele, e ele decidiu sair do seu país natal, o Congo, fugindo da ditadura, e partir para uma pequena aldeia francesa, um vilarejo que lhe deu a imperdível oportunidade de trabalho. Com a sua família ao lado, Zantoku embarca na maior jornada de sua vida, onde precisará vencer o preconceito e as barreiras culturais para vencer. Esse filme, eu acho que ele é um filme muito fácil da gente se identificar, porque quem nunca se sentiu o peixe fora d'água? É lógico que no caso do Bem-vindo a Marley Gaumont, ele tem muito mais por trás disso. Ele não é só você indo, sei lá, você mudando de escola. Não é só isso. Existem existe toda uma questão racial sendo debatida no filme, que é uma história real, é importante lembrar disso, é muito legal saber que é uma história real, que aconteceu mesmo, se é real. Mas eu acho que ele é um filme fácil de se identificar. Eu, pelo menos, me identifiquei muito fácil com os personagens do filme. Não sei quanto a vocês. O que vocês percebem que é, faz o filme ser fácil da gente se identificar e comprar a história desses personagens? Eu acho que a impressão passa dele ser uma coisa mais... Como você tinha falado no começo? A questão de se identificar é porque... Como eu posso dizer? Que é filmes de questão de debate, de questão racial, de preconceito, de tentativa de aceitação perante uma sociedade racista, são inúmeros. Então, eu acho que é isso que a princípio faz com que você tenha essa aceitação mais fácil do filme. Mas realmente, todo mundo em algum momento teve alguma situação que se sentiu deslocado, seja um grupo de pessoas novas, um trabalho, uma escola nova. Só que nem o Lucas falou, nesse contexto ele acaba sendo muito mais pesado, porque é uma questão racial, é um preconceito, acaba sendo um crime o que é cometido ali por alguns cidadãos. Mas seguindo o roteiro de um filme um tanto quanto clichê, no final a gente já meio que espera que vai estar tudo certo pro protagonista, o que acaba acontecendo. Eu acho que ele acaba fazendo a mesma coisa que um contratempo fez, que é a questão de pegar uma história batida e fazer algo diferente com ele. Mas eu percebi que no caso do Bem-vindo a Marley Gumon, ele não faz muito diferente. Ele é a história água com açúcar, é simples, é básica, sabe, tipo, já no começo do filme, quando tem a oferta do Dr. Seiyolo, que ele pode ir pra Marley Gumon, um vilarejo pequeno, pra poder exercer a medicina, a profissão de médico dele, você já percebe a história, você já compra a história, o filme ele já bota todas as cartas na mesa. Ó, esse é um filme que vai tratar de preconceito, vai tratar da luta de uma família tentando vencer, tentando ser aceita por uma cultura que sempre foi conservadora. Ele é um filme que ele já bota as cartas na mesa e o que chama a atenção dele é como ele conduz essas cartas. Não é a coisa mais original do mundo, mas ainda assim é bacana. Achei bem bacana, achei legal o enredo que se passa do filme. Desde o início, ele já deixa bem claro que vai tratar sobre o preconceito, até porque se tratar de França, de uma pessoa que está vindo da África, França sempre foi, é um país de brancos e sempre teve muito preconceito, principalmente da época em que o filme se passou. Outra coisa, até porque foi fácil de se identificar com o filme, até é um filme recente, é um filme que foi em 2016, foi lançado, se eu não me engano, e assim, a gente passa até hoje por um momento que se fala muito sobre preconceito, se fala muito sobre bullying, inclusive que é retratado quando as crianças chegam lá e vão no primeiro dia de escola. Há toda aquele estranhamento por parte das crianças que já moravam no vilarejo. Então, eu acho que, assim, por se tratar de... Pelo filme se tratar de assuntos que estão muito falados nos dias de hoje, que é o preconceito racial, que é o bullying, essas coisas, então acaba se tornando fácil a gente identificar e a gente está mais habituado a ouvir mais essas coisas. Então, acho que isso é um fator que colaborou a gente a se identificar mais com ela. Uma coisa que eu reparei no filme e que fez eu gostar muito dele é que ele tem um humor bastante peculiar do país dele, de ser um filme francês, que trata de outras culturas também. Você acha que o humor do filme Watts, ele funciona bem, ele é bem conduzido? Porque eu percebi que no começo, às vezes, eles queriam forçar demais, assim, umas piadas e meio fora de tempo. Principalmente a hora em que ele liga pra família e fala que eles vão pra Paris, mas na verdade é ao norte de Paris, não é Paris. Eu senti que faltou um pouco o timing dessas piadas lá pelo comecinho do filme. Eu não sei se é o estranhamento habitual que a gente tem quando vê um filme francês ou se é realmente algo do roteiro. Como que você vê a questão do humor pra um filme que trata de um tema pesado? Eu acho que é um estranhamento nosso. Aquilo faz parte da cultura deles, como todo filme. Tinha piadas feitas ao longo da história por parte dos franceses, eu não entendia. Pelo pelo menos eu não entendi algumas situações. Então eu acho que é um estranhamento nosso, não é nada do roteiro, não foi nada, não é nada que peque no filme, entendeu? Em alguns certos pontos do filme também, o humor ele chega a ser caricato, sabe? Voltando à parte do roteiro clichê, até nisso ele vai se encaixar, sabe? Quando a família da Anne chega na cidadezinha, que eles estão vindo de Bruxelas, que eles moram na Bélgica, tá tendo aquele memorial, sabe, dos cidadãos, eles fazendo aquela reverência ao dia que os combatentes da Primeira Guerra morreram. Então todo ano tem-se uma espécie de celebração para exaltar os feitos que eles fizeram para proteger o país. Então tá aquele momento sério, sabe, um momento mais carregado, a família chega, parece que eles vão se incluir naquele contexto, até o Seiolo, ele começa a explicar pra filha o que tá acontecendo e tal. Aí do nada chega aqueles carros com música alta, gente dando risada, aquele jeito espalhafatoso, e isso acaba sendo uma coisa muito característica de produção cinematográfica, produção de série, de colocar os negros nesse papel, de ser aquela coisa mais, ó, cheguei. E é a impressão realmente que passa nisso, sabe? Tem-se muita alegria, tem-se muita o astral lá em cima, só que acaba destoando do contexto, sabe? O filme se passa numa cidadezinha, numa vilazinha de nada, aí chega aquilo e dá aquele boom, justamente num momento de... Não vou falar que é um drama, mas um momento mais respeitoso do filme. Eu tenho que concordar discordando de você nisso daí, Matheus, porque eu... É meio esquisito concordar discordando. Eu entendi um pouco o lado dele disso daí trazer reafirmar um pouco o estereótipo, mas eu acho que faz sentido pro filme na questão de evidenciar as diferenças culturais dos dois países. Isso é claro, é só pra desenvolver o pensamento. Eu sei que você concorda comigo nisso daí, mas é pra evoluir o pensamento disso e pra ficar, pra passar pra galera que tá ouvindo. Porque esse primeiro começo do filme, ele traz muito das divergências entre a família do Seiolo e a população de Marley Gumon. Esses primeiros 30 minutos do filme, na verdade, eu acho que passa tempo até demais com essas divergências culturais, mas isso eu pergunto depois. Esse primeiro começo do filme, ele mostra muitas as divergências, essas diferenças de opiniões, e aí fica a questão, nas atitudes do Seiolo e nas atitudes da Anne, da esposa dele. Tem pontos que a gente tem que concordar com eles e tem pontos que dá pra gente condenar, porque no caso do... Vamos pegar primeiro o caso do Seiolo. Ele tá muito, ele quer muito estar no... dar uma educação belíssima para os filhos dele. Só que ele priva os filhos dele de serem crianças. E ele muitas vezes dá a entender que ele tá negando as origens dele. A família dele fala disso, que ele tá negando as origens dele. Na verdade, o filme ele até deixa bem claro que ele tem esse problema. Vocês acham que dá pra gente condenar o Seiolo por essas atitudes, mas também dá pra entender um pouco o lado dele? Como que vocês vem essa balança aí, porque o que eu gostei do filme é que ele mostra os dois protagonistas, o Seiolo e a Anne, eles são pessoas humanas que têm falhas e têm acertos. Dá pra tanto concordar quanto discordar do Seiolo. Até em determinado momento do filme, ele fala pros filhos dele que o estudo é a coisa mais importante, que o pai dele não era nada, ele também não era nada, e estudou e acabou virando médico. Pensando por esse lado, você realmente percebe que a intenção dele é a intenção de qualquer pai, que é dar pros filhos o que eles tiveram e também o que eles não tiveram, sabe? Ele tá com essa obsessão pela cidadezinha, justamente pra conseguir a nacionalidade francesa, pra ele poder trabalhar na França e assim dar um padrão de vida melhor pros filhos, sabe? Você tá na Europa, o negócio é mais desenvolvido, até mesmo na época que o filme é retratado, que é dos anos 70. Hoje em dia não se difere. Mas ao mesmo tempo, vendo como o olhar de uma pessoa de fora é foda também, sabe? Ele querer que os filhos dele só estudem, ele querer que a filha dele não veja futebol porque futebol é um negócio de bárbaro. E sabe, é o que a criança gosta, deixa ela se desenvolver de uma maneira mais livre, sabe? Geralmente, criação, quando é muito presa, acaba não dando certo. Por mais que ele fique nisso, não vai, ele acaba sendo surpreendido e ele vê o quão benéfico pode ser dar esse espaço pra criança. Que é quando ele vai levar o jogo, ele leva os filhos dele pro jogo de futebol, e ela até brinca, ah, não é porque eu proibi você de ver o jogo, de ver o futebol, que eu não vou levar você no jogo de futebol. Sabe, é aquele momento de humanidade num mar de dureza, digamos assim. E ele acaba sendo surpreendido com a filha dele jogando, não apenas vendo o jogo. Eu acho legal que mostra que o filme, ele, principalmente na questão do Seiyolo, ele tá lá pra ensinar coisas para os habitantes de Marley Gomon, mas os habitantes de Marley Gomon vão ensinar coisas pra ele também, nesse processo. É, Murilo, eu sei que você vai falar. Não, eu só queria ter falar a respeito daquele ponto do jogo de futebol mesmo. Foi ali que ele percebeu também que a filha jogando bola fez com que a população conhecesse mais, se enturmasse mais e conhecessem eles, né? Diminuiu um pouco do preconceito através do esporte ali, porque a filha dele foi aquela pessoa que chegou, que levantou o time da cidade e trouxe aquela união, e isso já foi mais pro final do filme, mas mostra um ponto bacana disso, de que a família ali tava começando um tava começando a ajudar o outro, né? No começo só ele tava ali, a mulher dentro de casa, os filhos ali na escola, só que no final foi mostrando que assim, todo mundo ajudando um pouco, a mulher dele começou a ir na cidade, viu que as pessoas, o cara lá que queria ser o próximo prefeito tava difamando ele, ela chegou lá, começou a discutir também. Então assim, mais pro final do filme foi vendo essa união da família e mostrando um pouco a importância do amor da família ali, eles unidos, eles iriam conseguir enfrentar aquela situação. Uhum. Pensando na parte do pai agora, em proteger os filhos, assim, ele é humano, todo mundo erra, ninguém é perfeito. É, então assim, ele, lógico que ele vai procurar proteger e querer o melhor para os filhos dele, mas, pô, o cara saiu da África, ele era órfão, né, pelo que eu tinha entendido, foi lá, fez uma faculdade na França, se formou como doutor, se formou como médico, viu a oportunidade de trabalhar nesse vilarejo, seguir a cidadania para justamente conseguir fornecer uma educação melhor para os filhos dele, conseguir fornecer uma qualidade de vida muito melhor. Isso é uma coisa, o filme se passa nos anos 70 e isso é uma coisa que se existe até hoje se existe esse sonho de se mudar para um país europeu para conseguir ter uma vida melhor, para conseguir cuidar dos filhos melhores, né? E ele passou por bons e maus bocados, né? Nesse vilarejo, enfrentando todo o preconceito e chegando a não ter dinheiro para pagar as contas. E o desenrolar do filme foi acontecendo várias coisas que eu achei muito bacana e que vale a pena ser discutido. É, Watson, a gente passou um pouco da questão do Seiyolo, mas pegando o lado da esposa dele e do restante da família, dos filhos, você acredita que teve um desenvolvimento bacana deles também? Deles aprenderem a conviver com a cultura diferente da França e deles tomarem atitudes erradas e aprender com essas atitudes erradas no processo? Que eu percebi que, ao menos no começo do filme, a Anne, que é a esposa do Seiyolo, ela é bem cética com relação a tudo que tá acontecendo, a ponto de nem ao menos tentar, ao menos dá a entender que ela nem ao menos tá tentando conhecer as pessoas do vilarejo. Depois ela acaba mudando e se convencendo. Você percebe esse desenvolvimento desses personagens? Percebe que eles erram no caminho, mas depois aprendem também? Sim, principalmente a esposa. Ela no começo, ela pensava que ela tava indo pra Paris. Ela não chegou lá, era como ela disse, né? Tava no meio do mato, passando frio, porque ela veio do sul para um país americano, um vilarejo onde era tudo diferente, não tinham iguarias, não tinha nada, o pessoal tratava ela diferente. A cena da feira é sensacional, o rapaz apresentando para ela as hortaliças, o que tem na feira, e ele falava como se ela não entendesse, e ela pergunta, por que você tá me tratando como uma idiota? Tudo era, eles estavam, tanto os franceses quanto eles estavam pisando em ovos, era tudo muito novo, e com o tempo ela foi percebendo que o pessoal foi mudando, as coisas foram mudando, eles passaram a enxergar o marido dela como um médico, como uma pessoa competente para cuidar da saúde do povo, e ela foi acreditando mais naquilo, porque no começo ela não acreditava, ela pensou que aquilo ali todo mundo ia ser daquele jeito e não ia mudar. Os filhos também, na escola, chamavam eles de preto, pretume, carvão, macaco, e depois eles impunham respeito, mostram que eles também são capazes na hora que que a menina monta o time pra ir contra os outros foi sensacional. Aí tudo vai mudando a partir do momento que as culturas vão se conhecendo. Pessoal, eu tenho uma pergunta para o bebê, uma coisa que eu percebi. Queria saber se vocês perceberam isso também ou se foi uma viagem minha. A partir do momento... era Natal quando houve esse caso, né, do parto. Eles tinham... estava se passando na época do Natal. Até que chegou o pai da criança, né, pedindo ajuda do doutor para ir lá, que o bebê ia chegar antes do tempo, ela estava em trabalho de parto. Eu percebi que, assim, não sei se isso foi uma jogada, mas era Natal. E eu vi que depois desse dia, depois desse nascimento das crianças, as coisas mudaram totalmente. Então, assim, é como se o nascimento da criança no Natal tivesse mudado tudo, entendeu? Assim, tudo tivesse começado a melhorar. Sim. É a grande viagem do filme nesse momento. Exatamente. Então, não sei se tem alguma coisa ali em relação ao Natal, de Jesus Cristo, não quero entrar em religião. Não sei se isso teve alguma jogada contra essas coisas. Queria saber se vocês perceberam isso, dessa mudança total nesse dia e por causa do nascimento das crianças ou não. É que o filme, ele mostra muito como que funciona o preconceito. O preconceito, ele nada mais é do que uma falta de informação que as pessoas têm. Porque a partir do momento em que você se nega a conhecer uma pessoa só por causa da cor da pele dela ou da cultura dela, você não percebe as coisas que ela tem em comum. E aí, na questão do Natal, é que é vista o que eles têm em comum, que é a religião, que é a fé, que é a celebração do Natal. Do jeitinho deles, que eu adorei aquela cena da igreja em que eles começam a cantar Noite Feliz na língua nativa deles, começam a celebrar, ao invés de ser aquela coisa sóbria da igreja morta, que é da igreja francesa. E isso mostra como que o preconceito é a falta de informação e que a gente pode se unir por causa das coisas em comum, que é a fé, que é a felicidade em ter uma criança por perto, em ver o nascimento de uma criança, ou as outras coisas que tem em comum. O amor aos filhos, que é eles indo assistir a peça de teatro no fim do filme, que eu me debulhei em lágrimas, falando, sendo bem sincero, naquele momento. Eu tô muito... eu tô muito manteiga derretida com filmes. Mas outros momentos... que bom, é nóis. Mas outros momentos em que tem pontos em que eles têm coisas em comum, que é no bar, nada como álcool pra unir as pessoas, amém? E depois no futebol. Também, né? Oi? No bar, uniu as pessoas, só que depois também deu o que falar. É. Porque passava o dia no bar, já que ele não tinha paciente. Deu, mas era um processo lento. Não dá pra gente desconsiderar que foi uma forma dele conseguir se conectar por algo em comum, que é a vontade de tomar uma bebida no fim do dia. Então, eu acho que essa parte do parto, do nascimento, do milagre de Natal, em que as pessoas começaram a aceitar o Seiyolo como alguém a ser confiável, vem justamente por isso, porque eles perceberam que existem coisas em comum, que todos eles, independente da cultura, têm fibra da tripa. Uma coisa que eu não gostei do filme, eu não consegui gostar do antagonista, da necessidade de ter um antagonista, que é o Lavigne, o Jonathan Lambert, que criou todo aquele plano megalomaníaco pra conseguir ser o governante da cidade. Eu não consegui comprar essa ideia. Eu acho que complicou demais um filme bastante simples, bastante gostoso de assistir, sem necessidade. Parando pra pensar agora, realmente, ele é um personagem, eu não vou falar que eu não gostei, mas ele é um personagem que se não tivesse ali, não ia fazer a menor falta. Porque se você parar pra pegar o contexto todo do filme, o principal antagonista é o preconceito que a família sofre. O cara, ele tá ali só por pura firula, sabe? Pra falar, tem alguém... Pra dar uma cara, né? É, uma cara pro vilão. É legal, assim, que pelo menos ele tem um porquê perto do fim, até que tem toda a eleição e que os habitantes da cidade se unem contra ele pra conseguir manter o Seiyolo na cidade. Até que eu me debulei em chorar de novo. Fora isso, eu achei que meio que empobreceu o filme querer colocar um vilão com um rosto e nome. Sendo que o vilão, assim, o verdadeiro antagonista seria o preconceito, as diferenças culturais. Na verdade, eu acho que o problema problema, talvez pode... Ao mesmo tempo em que é uma qualidade do Bem-vindo a Marley Gaumont colocar tudo na mesa, colocar todas as cartas na mesa e falar, ó, esse é um filme que vai tratar disso, o problema dele é que ele é um filme que ele é explícito demais. Ao menos eu senti ele um filme muito explícito no que ele quer dizer. Justamente de querer colocar um vilãozinho pra um vilão que é basicamente onipresente, deixar muito evidenciado que eles se unem pelas coisas em comum, deixar mais evidenciado ainda de que o preconceito é falta de informação ou mente fechada. Eu acho que ele é um filme que acaba sendo explícito demais sem necessidade. O subtexto, a própria história dele, a própria temática já fala, já indica os caminhos que ele vai seguir. Não precisava ser tão aberto assim. Só faltou botar um letreiro de neon. Ó, olha aqui, é isso que o filme quis dizer. Se for pra tecer alguma crítica com relação ao filme, seria essa que eu tenho. Eu discordo, porque não tem um letreiro falando é isso que o filme quer dizer. Tudo bem que a história não foi contada de uma maneira diferente, nem de uma forma mirabolante, diferente dos outros filmes que têm a mesma temática e debatem também o preconceito. Mas eu acho que o enredo, a história, tudo é normal e te cativa, entendeu? Não fica explícito, sim, que estamos tratando de um preconceito, de xenofobia, essas coisas. Mas, ainda assim, é um filme que vale a pena e não é mais do mesmo, porque... Filmes com a mesma temática que eu já assisti, não teve essa proximidade e essa empatia que eu tive com ele, por exemplo. É uma história que é gostosa de você assistir e que é um final acolhedor, uma coisa que você gosta e se sente bem por ter assistido e visto toda a trajetória do personagem. Ele é um filme leve e esperançoso, né, de assistir. Você sai bem dele, você termina bem. Mesmo o final da história, o final trágico que o Sayolo tem, que depois, perto do fim do filme, mostra o letreiro falando que em 2009 ele faleceu num acidente de carro. E os dois filhos são enfermeiros. A esposa dele ainda tá viva no momento. Mas isso aí é fatalidade, né? Mas você acaba ficando meio triste por saber do fim da história dele, ele sofreu um acidente de carro. Mas ele é um filme esperançoso. Mais uma vez, apesar dele ter uma história batida e o desenvolvimento dele ser bem básico, ele é gostoso de assistir, é gostoso de acompanhar. Eu falo isso e depois eu resolvo bater, porque eu tenho um outro problema que aí é coisa frescura minha, que seria, no caso, eu acho que eles podiam ter segurado um pouco mais a trilha sonora. Eu achei que ficou a todo momento, colocava aquela musiquinha emotiva, colocava música, repetia música, botava música de novo, música divertidinha. A trilha sonora é bacana, é gostosa, é legal, mas eu senti que acabou pesando demais no filme. Não foi um uso muito inteligente da trilha sonora. Como eu falo, às vezes você segurar o uso de trilha sonora é melhor do que você colocar demais. Mas é uma tecnicalidade minha, uma frescura minha que não é todo mundo que vai perceber. Eu achei bem, na minha opinião, eu achei natural pra mim, mas até por filme ser tranquilo. É um filme tranquilo de você assistir. Eu achei que passou bem natural pra mim. Eu não achei um problema. Eu achei que se encaixou até bem em alguns momentos. E vamos lá pras nossas considerações finais. A nota de 0 a 10 para Bem-vindo a Marley Gaumont. Matheus? Cara, por mais otimista e bonitinho que seja o filme, ele não apresenta nada de novo. É uma comediazinha que tem seus momentos de drama, água com açúcar, então não tem muito o que esperar. Realmente, é gostoso de você assistir, tem os momentos engraçados, tem os momentos que você fica triste pelo protagonista, mas não tem aquele negócio, pelo menos pra mim, que impressiona tanto. Então, eu vou dar um 6, mas não vejo isso como uma coisa ruim, até porque o filme é bacana, ele só não encanta o tanto quanto poderia encantar. Eu concordo com você, eu acho, não sei se eu vou te acompanhar no 6, eu vou resolver quando eu terminar o meu raciocínio, mas eu concordo com você, ele é um filme divertido, ele é um filme esperançoso, ele é um filme gostoso e por mais que a gente dê uma nota baixa aqui, o que eu acho que não vai acontecer, até porque 6 não é nota baixa, nota baixa, né, de 5 pra baixo, pelo menos 4 pra baixa, nota baixa. Eu acho que ele é um filme que ficou muito, repetindo, ficou explícito demais, sendo que ele poderia trazer muito das coisas que ele abordou pro subtexto, pra algo que fica mais na reflexão, que fica mais na subjetividade, que seria bem mais interessante e agregaria muito mais valor ao filme. Ele tem excelentes atuações, ele tem uma fotografia muito bacana, ele é cativante. Acho que se for pra escolher um adjetivo pra falar bem sobre Bem-vindo a Marley Gumon, seria cativante. Ele é um filme cativante. Você gosta muito de assistir ele. Você se encanta pelos personagens, se encanta por aquela família, mas tem esses probleminhas que eu julguei pertinente citar aqui no nosso debate. No fim, eu vou acabar acompanhando o Matheus no 6, mas mais uma vez, 6 não é uma nota baixa, você deve realmente assistir esse filme. Eu gostei muito do filme, gostei do jeito que eles tratam o tema, de toda a luta e de toda a glória que vem no final do filme por ele ter conquistado a confiança e ter finalmente exercido a carreira de médico e conquistado a cidadania francesa. E eu dou um 8 pro filme. Eu vi que vocês dando... O Matheus deu 6, o Lucas deu 6, o Otano deu 8, né? Uhum. Eu lembrei daqueles jurados, né, do Superstar. Aqueles jurados... Não, eu dou 10 pro filme. Tipo assim, diferente de todo mundo. Mas enfim, vamos lá. Eu gostei bastante do filme. É um do tipo... Pelo tipo de filme que ele apresenta um trabalho, achei bem feito. Gostei bastante da direção de arte, achei as roupas, as cores, a paleta de cores que o filme utilizou, achei tudo muito bem bacana e que retrata bem filmes que se passariam ali na época dos anos 70. Pelo que ele apresentou, minha nota seria 7. Pelo tipo de filme, pelo que ele apresentou, queria deixar uma ressalva que eu gostei bastante do desfecho assim, do filme, me agradou bem. Teve aquele teatro na Escola dos Filhos, né, o teatro nada foi que um resumo de todo o filme, o que foi apresentado lá na pecinha de teatro ali pelas crianças, foi um resumo do que aconteceu em todo o filme, e o final eu achei bem emocionante. Houve a morte, né, do médico, e a gente viu que o filho tava narrando ali aquela parte final, e deixou bem claro ali o amor que existia naquela família, que houve aquela... Eu senti aquela deixa de você sempre colocar o amor em tudo que você faz, em como você trata as pessoas, né? Essas coisas. Então eu gostei bastante. E Bem-vindo a Marley Gumon, um filme de 2016 dirigido pelo Julian Rambaldi, que se ele tá ouvindo esse podcast no momento deve estar muito bravo pelo fato da gente errar o nome dele toda vez que fala, mas recebeu média 6,75 aqui pelo Cineclube junto a 7, uma média boa. Mais uma vez, faz justo. Tá ótimo. E deixa seus comentários sobre o filme. Fala aí o que você achou desse filme, qual seria a sua nota. Manda pra gente pra juntacast@gmail.com ou escreve aí embaixo na seção de comentários. E bota também qual filme você quer ver aqui no Cineclube Junta 7, que a gente bota na nossa listinha e é isso aí. A gente vai falar agora quais são os filmes do próximo programa. E no nosso próximo Cineclube Junto a 7, nós iremos fazer uma coisa um pouquinho diferente, que ao invés de ser por escolha do público através do sorteio da nossa lista, a gente vai pedir pro Murilo, o nosso parinho Jotinha, trazer o filme aqui pro Cineclube Junto a 7. Murilo, qual filme você escolhe pra gente debater o programa que vem, daqui a 15 dias? Então, esses dias eu tava até ouvindo o Cineclube, foi o 14º episódio, que foi sobre 500 dias com ela e também o filme Wall-E. Eu achei bacana trazerem um filme de animação da Pixar, inclusive. Eu queria trazer um outro da Pixar aqui, que eu acho muito bacana e que foi citado nesse cineclub, que é Inside Out, Divertidamente, que eu acho um filme sensacional e recomendo a todos assistirem. Puta escolha. Baita escolha, o problema é que eu vou chorar pra caramba também. Exato. Existe esse risco e possibilidade e é bem alta, mas é um filme muito bom e se engana quem acha que animação é só pra crianças e esse filme aborda um assunto muito, mas muito bom. Muito bom. Digo, arrisco dizer que é uma das melhores animações que eu já assisti, então uma ótima recomendação. Acompanho o relator. E também o próximo programa vai ter uma escolha de filme por mim. Eu que vou trazer o filme do próximo Cineclube, além do Divertidamente, que é a sugestão do Murilo, que vai ser um filme de 2005, dirigido pelo Julian Jarrod, que se você fez publicidade e propaganda, provavelmente você deve ter assistido na faculdade, que é o filme Kinky Boots, Fábrica de Sonhos. É um filme muito legal, eu... faz tempo que eu não vi, que eu não assisto ele, mas ele é muito, um filme muito divertido e eu acho que vai ser bacana trazer aqui pra gente. Então daqui a 15 dias, Kinky Boots, Fábrica de Sonhos e Divertidamente. Então é isso, lembrando que se você tem sugestões de filmes para trazer aqui no Cineclube, manda pra gente, juntacast@gmail.com. Não esqueça de colaborar com a nossa campanha do Padrim, porque senão você pode estar fazendo igual o Murilo e participar de um dos nossos podcasts. Olha que bacana que seria. Murilo, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado por apoiar a gente durante todo esse tempo, a gente fica muito feliz com a sua colaboração. Eu que agradeço a poder participar, essa honra de participar com vocês. Gosto muito do trabalho de vocês e aposto muito no trabalho de vocês, são pessoas que merecem. É isso aí, espero sempre estar aqui contribuindo da maneira que eu puder. E o Cineclube Junto a 7 fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Até mais. Até a próxima.